pitbull passar, tu vira a cara, tu não olha. Quando os pitbull passar, tu vira a cara, tu não olha. Vou mandar um refrão, não preciso de citar. Vou mandar um refrão, não preciso de citar. E no adão de um whisky no modo pitbull bravo. E no adão de um whisky no modo pitbull bravo. DJ Josué. Pitbull enraivado. Vira a cara, tu não olha. Quando os pitbull passar, tu vira a cara, tu não olha. Vou mandar um refrão, não preciso de citar. Vou mandar um refrão, não preciso de citar. E no adão de um whisky no modo pitbull bravo. E no adão de um whisky no modo pitbull bravo. DJ Josué. É pitbull enraivado.